2 se compra la terminal con el 2 y 3 y 1 y 2 y 1 y 2 y 1 y 2. Clear 2 lane runway 10 with 070 degrees. Hudson. It's in agent 1011. All engines back. All units at 1011. Restrições, isso para 3 de 10, sem H1 no 01. Zero completa sinal, se emissor e frequência 98 do sinal 95. Ajuste 57, fica para 2010, sem H1 no 01, não utilizada sinal do procedimento de IOS, excelência de estabilidade. 2-0, avisado, autorizador, pistão 0-0-0-8-0 graus, 1-2-9. Autorizar pouso, 1-0, para 3-5-0. eu te ajudo, se encontra aí com o tráfego final de 6 dias, tá tudo. Azul 527, tráfego avisado, ajuste no 01, autorizado por ajuste no 0, vento 0, 6 a 0 graus, 1 no 1 no 9. Obrigado, posto, para o azul. 2, adicione identificação, deixa para o nível de voo 050 e chega da MAN ao time 1001. Este é para o nível de voo 050, mantenha a velocidade de cada máquina na descida de 2109. Seguirá com o número 2 na aproximação.

196. Salvador, bom dia, passarinho, 2222. Está uma milímetro esquerdo. Passarinho, 2222, ajuste no 011, avistado, autorizado, todo 200, vento 070 graus, 122. Em repouso, pista 102222. 2234, qual o final 06, ali na época, então só o Salvador, 21, 10 por hora. clear to line up into cross runway 10, wind 070 degrees, 119. Yes, for Thank you.